É, a senhora tem aquela borracha que é metade azul, metade vermelha? Eu esqueci a marca dela. Tenho. 50 centavos cada uma, aquela. É, qual que é a marca daquela borracha mesmo? Ai, acho que é Mercury, não sei. Então, a senhora vai precisar de umas três dessa para pagar a lista, que eu não vou querer mais nada, não. Sou viado, vai tomar no cu.